CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui no estúdio da Rádio que Toca Notícia o vereador mais votado nas eleições 2012 aqui na terra das Cataratas. Ele é o Paulo César Queiroz, mas muita gente o conhece pelo apelido de Coquinho. Ele conseguiu 4.368 votos nessa eleição e se elegeu pelo PTN aqui na terra das Cataratas. Bom dia, Coquinho. Bom dia, Guilherme. Bom dia a toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Bom dia especial aí do Paulo César Queiroz, do Coquinho. E olha, é uma votação expressiva. Nós até logo depois da eleição fizemos uma entrevista aqui com você e você mencionava que surpreendeu a quantidade de votos, mas você esperava ser bem votado nesta eleição. Já tinha tido tentativas anteriores de chegar até a Câmara? Na eleição passada, 2008, tivemos 2.181 votos. Foi uma votação expressiva também. Diga de passagem, ficamos fora pela coligação. Ficamos o 15º mais bem votado. E na sequência do trabalho, na sequência do dia a dia, não paramos, não abaixamos a cabeça, fomos em frente, buscando o projeto maior, que era se eleger. Então nós tínhamos assim, o quê? Não a tranquilidade. Tínhamos a certeza que com esse trabalho tinha aí uma valorização, aceitação da comunidade, podíamos alcançar a cadeira. Agora, ser o mais bem votado, com 4.368 votos, sim, ela foi uma surpresa agradável, até mesmo para nós. Então, ficou aí, não só para o Coquinho, mas para toda a cidade, a surpresa. Coquinho, mais bem votado. Mas foi legal, foi simpático. E olha, até muita gente na cidade ficou surpreso realmente, pensando, mas quem é esse Coquinho que conseguiu voto aí na frente de políticos até, digamos, tradicionais aqui de Foz do Iguaçu, que realmente esperava-se até se fazer um bolão antes, né? Quem seria o mais votado nessa eleição? Acho que poucas pessoas apostavam, né, as fichas no Coquinho. E vamos começar já falando quem é o Coquinho, Paulo César Queiroz. Olha, o Coquinho é uma pessoa nascida em Foz do Iguaçu, 10 de fevereiro de 1974. Aqui meu pai e minha mãe, nós morávamos ali no Jardim América, antigamente tinha as madeireiras, né? O antigo Porto Farro, e nasci aqui no São Vicente de Paula. Depois, com um ano de idade, viemos morar aqui na entrada da favela do cemitério. Com 4 anos de idade, fomos morar no Jardim Santa Rita, onde moro até hoje. Casado, 4 filhos, 3 netos, né? Então aqui sempre me envolvi com o esporte, na verdade. Fui jogador, joguei no Foz, nos juniores, em 1992. Tive o princípio de carreira de profissional, mas devido a uma lesão no joelho, tive que parar com o futebol. E aí me envolvi com o movimento estudantil, com lideranças, com a comunidade. Tão cedo, 20 anos, já estava casado e constituí a minha família, mas não deixei de me envolver com a comunidade, com as lideranças, associação de moradores e igrejas e outras atividades. E aí despertou, acompanhando alguns políticos, né, amizade como eu tinha com o Adilson Rabelo, com o Budel, com o Vilmar Andriola, e sempre no meio, visitando a Câmara de Vereadores, acompanhando eleições dessa, acompanhando a eleição daquela. O próprio prefeito eleito agora, o Reni, eu acompanhei a primeira eleição dele, a segunda, a terceira para deputado, e na formação de uma conversa aqui, outra ali, houve o convite na eleição passada para ser candidatos, saímos candidato, fomos bem votados e expressivamente agora sendo mais bem votado. Então o Coquinho, a sua história, a sua família, aqui de Foz do Iguaçu, meus irmãos, hoje carinhosamente, simpaticamente, até mesmo, você falou, Guilherme, tem bastante gente ainda que não conhece o Coquinho. E a gente está procurando o quê? Indo se apresentar, chegando nas repartições, nos postos de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nas secretarias, nos setores todos, e se apresentando. Esse é o papel mais fundamental no momento, até porque a comunidade não tem a obrigação de conhecer a gente, é nós que temos a obrigação, na verdade, de se apresentar à comunidade. E a comunidade de Foz do Iguaçu, ela é muito grande. O apelido Coquinho é um apelido que vem lá da época da infância? Veio da infância. Eu tenho uma irmã, ela mora aqui em Foz do Iguaçu, a Paula. Ela é um ano mais velha que eu. Quando ela fez um ano, no dia 10 de fevereiro, eu nasci nesse dia. E por um vizinho, os vizinhos têm lá um filho com o apelido Toquinho, Dejamir, que é um grande amigo meu hoje. Ele, a minha irmã, enrolando a sua língua ali, querendo chamar um de Coquinho, outro de um Toquinho e o outro. Estranhamente, ele interessou, começou o Toquinho e o Coquinho, afinal de contas, né? Dividiram, para não ficar os dois Toquinho, que na verdade eu não tinha nada de Toquinho, já nasci compridão, e ficou o Coquinho e o Toquinho de infância. Veio na escola, veio aquelas brincadeiras, né? Aquelas brincadeiras, umas sadias, outras mal educadas, né? E a gente, eu não ignorei não, Parece que eu previa o futuro e fui deixando. E assim foi. E com o passar do tempo acabou consolidando então esse apelido Coquinho? Não levamos na ignorância, algumas brincadeiras, claro, que a gente não dava atenção, não dava bola. E na escola, no colégio, hoje você perguntar para alguns nomes, eu conheço o Paulo. Paulo, mas quem é o Paulo? Paulo César, quem é? É, quem é o Paulo César? Eu sei que tem pessoas de renome de Foz do Iguaçu, tem até pessoas do meio de comunicação que falavam assim, por que você não trabalha o nome de Paulo César Queiroz, não é bonito? Realmente, ele é bonito, tanto que a minha filha colocou o nome do meu neto agora, Paulo César Queiroz, neto. É, mas como estava tão envolvido o Coquinho, se nós tirássemos o Coquinho, nós perdíamos voto. Então ficou, hoje na Câmara de Vereadores mesmo, ali o setor que é responsável pelas plaquinhas de identificação, falou, Coquinho, a tua plaquinha você quer Paulo César Queiroz ou quer Coquinho? Eu falei, tem como colocar os dois, mas pequeno Coquinho, porque nós temos que trabalhar o nome Paulo César Queiroz, né? É, o Coquinho ele é um apelido, então é legal que você chega, prazer, meu nome é Paulo César Queiroz. Mas hoje, em eventos tradicionais e eventos de grande porte, falar, prazer, eu sou o Coquinho. Aí o cara fala, prazer, eu sou o diretor fulano de tal, eu sou o superintendente, eu sou o presidente. Não encaixa legal, né, o apelido Coquinho. Então ontem mesmo aqui no Parque Nacional, no aniversário, uma pessoa falou assim, um repórter falou, e daí Paulo, tudo bem? Né? Aí a pessoa, mas Paulo, ele é o Coquinho. Falou, mas ele é o Coquinho, mas ele é o Paulo que eu estudei com ele, é o Paulo que eu conheço lá de 1990. Né? Então, mas não tem ainda como distanciar o Coquinho do Paulo. Ainda vai continuar. Lá na plaquinha vai estar, no estacionamento vai estar Coquinho, na mesa vai estar Paulo César Queiroz, Coquinho. E vamos deixar assim por enquanto, tá simpático. CBN Entrevista neste sábado, eu estou conversando aqui na Rádio Que Toca Notícia com o vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho do PTN aqui em Foz do Iguaçu. Ele que foi o mais votado nas eleições de 7 de outubro com 4.368 votos, está assumindo pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal e já começa, inclusive, exercendo o posto de primeiro vice-presidente nessa legislatura que teve início agora no dia 1 de janeiro de 2013. Esperava ocupar este posto já de primeiro vice-presidente, Coquinho? Para ser franco, né, dentro da composição que foi feita nas urnas, que não foi criado pós, mas durante o processo, 9 vereadores pediram voto para o Chico, 6 pediram voto para o Reni. E nós tínhamos dentro dos 9 uma conversa que, dentro da composição da mesa, como o PTN tinha 2, um ficaria na mesa. E dentro do companheiro do Darcy, não houve resistência nenhuma, o Coquinho estaria na mesa. A composição, como seria presidente, vice-secretário, seria lá na frente. Mas estava desenhando o quadro para o Coquinho ser o vice-presidente. E, de repente, quando se desmontou lá o grupo dos 9, né, na ida de 3 companheiros para o outro grupo, ali nós já também entendimos que nós também não ficaríamos mais na mesa. Mas no que surgiu das cinzas, 3 nomes, Paulo Rocha, Zé Carlos e Vitor Assi, da noite para o dia, se acendeu a chance de nós estarmos na mesa de novo. E foi montado um grupo entre companheiros, não foi uma chapa fechada, tanto que foi 14 votos a 1. E aí se consolidou aí a nossa posição de primeiro vice. E essa semana até, né, na viagem do Zé Carlos aí, que não está em Foz, o Coquinho já teve a felicidade de assinar o primeiro ofício. Então está historicamente da parte que a gente trabalhou para isso, a composição da vice-presidência com muito orgulho, com muita sinceridade aí, com os pés no chão. Não somos nada melhor que ninguém. Né, não estamos aqui desfazendo de nenhum outro que não compôs a mesa, de nenhum outro que está a outro cargo, porque ali acho que o tratamento vai ser de igual para igual a todos. Eu mesmo tenho uma afinidade com todos os vereadores, tenho uma amizade com todos eles, e assim eu quero trabalhar nesses 4 anos, um ajudando o outro, para que Foz do Iguaçu tenha melhorias. Agora realmente foi uma surpresa para muitas pessoas que acompanhavam a Câmara Municipal, porque, como você até colocou, né, na composição original ali da Câmara, a forma como ficou depois das eleições, 9 estavam de um lado, 6 de outro, e de última hora houve ali reviravolta, e Zé Carlos, do PMN, que nem era cotado a princípio para ser o presidente da Câmara, acabou liderando essa chapa com apoio inicialmente de 8 e depois 14 votando no mesmo lado. O processo ele foi tenso até o último minuto. Dizer aqui que não teve bate-chapa, não teve. O processo, a comunidade esperava um bate-chapa, esperavam. Mas dentro dos bastidores, houve a todo momento o buscar um voto. Era um voto que tinha que tirar daqui, era um voto que tinha que, de repente, trazer de lá para tranquilizar. Era posicionamento que a gente ou respeitou e temos que respeitar, né? Nós que estávamos entrando ali até não entendíamos direito como que ia acontecer, como que acontece. E cada um buscou o seu entendimento melhor. Como nós tínhamos feito um acordo, um compromisso, já lá entre os nove, porque sentamos numa mesa redonda. O que é certo é, sentamos numa mesa redonda e ali cada um fez o seu discurso. O meu presidente está aqui na mesa, o meu presidente está aqui na mesa. Então foi perguntado vereador por vereador, mas ninguém citou. Será o Coquinho, será fulano, será Cicrano, será esse, será aquele. Ninguém citou nome. O processo era mais calmo, com mais calma. É o processo. Ia se decidir nas aproximações do dia primeiro. Mas talvez alguém antecipou, né? E nessa antecipação, declarando voto para outro grupo, mudou tudo. Mudou tudo. Como eu falei, nós estávamos entre nove, de repente, da noite para o dia, aparecemos com seis, de repente, no mesmo dia, estávamos com 8 e 15, 8 ganha a mesa. E o que houve mais interessante, que a comunidade de Foz do Iguaçu, na maior tranquilidade, vai saber, já sabe, não é de esconder em ninguém, não houve negociata, não houve dinheiro, não houve mala. Não estou dizendo que na vez passada houve, tá? Porque isso aqui não compete a nós, mas estou falando dessa vez, não houve. Tá? Não houve promessa de cargos, não houve. Houve uma conversa entre 8 vereadores, sempre convidando mais um, convidando mais outro, para que também não ficasse só os outros, para não falar, estamos fazendo uma chapa fechada. Tanto que na nossa folha de composição de chapa, tinha a mesa, que são 5, e tinha mais 10 espaços de assinatura de quem ia, os apoiadores. Então ela não foi fechada. Então houve a assinatura a um documento e houve também uma coletiva imprensa. Então, fechado essa situação, mesmo procurado por alguns ainda, até o último minuto para que se mudasse, mas poderia até mudar dentro dos 8, o presidente ouvisse ali, né? Até chegou alguma reunião, praticamente quase esbarrar ali, ou mudar, o presidente passar a ser o Coquinho, o vice, o Zé Carlos, mas no entendimento de quem eu até mesmo posso falar, eu acredito que a presidência é um cargo que requer experiência. E eu tenho que ser sincero, estou entrando agora, então eu tenho que buscar essa experiência primeiro, né? O Zé Carlos já foi vereador na legislatura passada, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, e nesses 14 votos, respeitando o voto do vereador Bobato, que nós entendemos o posicionamento dele, e aqui quero até elogiar pelo posicionamento dele, acredito que quem ganha é a cidade, quem ganha é Foz do Iguaçu, porque se tem duas chapas, um embate ali, já começava as polêmicas, já começava as conversas, as besteiras, e nós escutamos tanta, nas ruas, escutamos tanta conversas bobas, né, de quem não sabe do processo, quem não acompanhou o processo, e o processo é livre, é aberto, não foi nada escondido não, então na maior tranquilidade, daqui 4 anos vem a eleição de novo. E se tivesse dinheiro, ou se houve dinheiro, daqui 4 anos a comunidade vai ficar sabendo. Porque quem pegou lá vai ser um livro aberto. Então, na maior tranquilidade, não só eu, como os demais vereadores, daqui 4 anos está na maior tranquilidade. Ninguém tem o rabo preso com ninguém. A palavra é essa. Então, fico aqui, eu também, na minha maior tranquilidade, ocupando a vice-presidência sem acerto de cargo, sem acerto de dinheiro, na maior tranquilidade. Como que está sendo esse seu primeiro contato, assim, pelo lado de dentro mesmo da Câmara Municipal? Porque a gente acompanhando de fora é uma coisa. Agora, quando chega ali, que nem você até citou a questão da placa, definição da placa do nome no gabinete, todas as articulações que existem dentro da Câmara, é fato que não tivemos nenhuma sessão ainda, não foi colocado nenhum item em votação, nada. Inclusive, a sessão agora de terça-feira, que era para acontecer, acabou sendo suspensa, adiada. Como é que está sendo esse primeiro contato, esses primeiros dias aí como vereador efetivo aqui em Foz do Iguaçu? Legal. Eu digo assim, que até falo para os meus amigos, a pergunta é essa, né? Como é que está sendo o teu primeiro dia? Os primeiros dias eu fiquei na cidade, estou aí exercendo agora a semana o cargo de presidente em exercício devido à viagem do presidente Zé Carlos. O contato com os funcionários ali de carreiras, o maior respeito, o carinho, né? A gente busca um entendimento com eles, com todos, desde a parte jurídica, do que pode e não pode, né? Buscando saber se interagir melhor, né? O que quer dizer Câmara de Vereadores. E é um processo de disputa agora, escolha de gabinete. Ali um exemplo, uma reunião que teve ali, eu quero ficar em cima. Eu falei, da minha parte, falei, escolhe o de vocês. O que sobrar é meu. Qual que ninguém quer? Ninguém quer aquele debaixo da escada. É meu. Então o meu gabinete vai ficar ali, descendo a escada, às direitas. É o meu ali. É o entendimento, acho que você vai atender igual a comunidade, ninguém vai se esconder, não precisa também, aqui vou me expor, mas se expor você já está, no que você se colocou o teu nome na candidatura, você se elegeu, já foi para isso, para atender a comunidade, fazer a parte que compete ao vereador. E o vereador não está ali para fazer assistencialismo. Até houve uma conversa de uma pessoa que falou assim, mas vamos contratar uma assistência social para colocar aqui, para fazer. Eu falei, mas para quê? Para fazer assistencialismo? Esse não é o trabalho do vereador. Aí nós estamos esquecendo do projeto, do processo maior, que que existe CRAS, existe assistência social, existe todo outro processo. Então nós temos que orientar a comunidade. Né? O que está já sendo orientado, que queira ou não queira, Guilherme, muitas pessoas visitam a Câmara de Vereadores. A palavra sugar, morder, né? Talvez a comunidade não saiba. Aquele que não vai na Câmara de Vereadores, ele não fica sabendo. A Câmara de Vereadores é livre, é para a comunidade. Mas ali muitas pessoas vão ali para buscar benefícios próprios. Tá? E sempre com uma desculpinha daqui, outra dali. A gente entende que a comunidade busca o representante para outros assuntos. Mas ali, infelizmente, tem algumas pessoas e são as mesmas. Até nós estamos conversando para ver, não vai fechar as portas, a Câmara de Vereador não deve, não pode, mas nós vamos ter que buscar um entendimento, porque senão, se o vereador ficar no assistencialismo, ele, para sobreviver, ele tem que fazer algo errado. Buscar uma comissão daqui, alguma coisa dali, e aí ele, lá na frente, ele paga o preço. Então nós vemos aí vereadores que já foram vereadores, que viveram só no assistencialismo, hoje estão passando uma vida difícil. Hoje eles estão tendo dificuldade de ganhar uma cesta básica. Então, muitas pessoas interpretam o vereador na obrigação de pagar meu telefone, minha água, minha luz, o meu vício, né? A cesta básica. Então, esse não é o papel do vereador. Então, o entendimento maior dessa Câmara de Vereadores é fazer que realmente o vereador interprete legal a sua parte, que compete o cargo vereador. Então, ali dentro da Câmara dos Vereadores, agora a escolha também do estacionamento. São coisas assim pequenas, mas que a comunidade não sabe, que muitas vezes vem a discussão. Hoje eu estava lá de manhã, ou ontem, perdão, sexta-feira, com o vereador Edílio, com o vereador Rudinei, né? O vereador Darcy, o vereador Marino, Paulo Rocha, quer dizer, enfim, todos agora tá legal, se entendemos ali nos gabinetes, vai ter uma pequena reforma, já está tendo uma pequena reforma lá, para deixar a Câmara de Vereadores, queira ou não queira, né? Ela foi feita uma reforma para 21, que já eram 21, desceu para 14, para 15, e então sempre tem umas reformas. Agora a pintura, porque realmente ela está na sua pintura precária ali, já está fazendo uma reforma legal. Então eu acho que entendimento nos primeiros dias está sendo legal, e eu acho que não vai ter dificuldade de continuar nesse ritmo. CBN Entrevista neste sábado, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio que Toca Notícia o vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho do PTN. Ele que foi eleito com 4.368 votos aqui em Foz do Iguaçu, vereador mais votado nessa eleição de 7 de outubro. E ocupa agora o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, ele que está na sua primeira participação aqui no Legislativo de Foz do Iguaçu. Nos blocos anteriores nós conversamos um pouco a respeito da trajetória pessoal do Coquinho, quem é o Coquinho, também toda essa articulação aí com relação à eleição na mesa diretora da Câmara Municipal. E agora vamos falar um pouco a respeito do mandato, das prioridades para esses 4 anos de mandato, já que é aquela história, né, Coquinho, que a gente até conversava no bloco anterior. Quando se faz uma campanha, se pensa no que se pode ser feito numa Câmara Municipal, muitas vezes as ideias acabam sendo maiores do que realmente as possibilidades. Com esse primeiro contato com o Legislativo, o que você avalia que é possível fazer aí nesses 4 anos que tem pela frente? Olha, Guilherme, deixar bem claro para a comunidade de Foz do Iguaçu, em especial para algumas pessoas que ainda estão trabalhando para a próxima eleição, o processo é natural, ele é sério, né? eu falo porque eu fiz baseado na minha campanha, eu sempre me coloquei no meu lugar. Nunca prometi nada que eu não pudesse cumprir. E a gente já tem um pouco de experiência por acompanhar de perto alguns vereadores, alguns políticos, prefeito. E de imediato, tão pouco já rápido, né? Hoje no sábado, dia 12, mas já temos, eu não parei. No dia 1º foi a posse, no dia 2 já estávamos fazendo visita com o prefeito eleito no terminal turístico, Prainha, Três Lagoas, algumas regiões de Três Lagoas, na cidade. Quinta-feira estivemos lá, Três Lagoas de novo, foi fechada a Prainha para a reforma. Estivemos já em outras ações, visitando e conversando com as pastas, meio ambiente, obras, educação. Então, os vereadores serão também... terão seu papel importante nessa composição de arrumar a casa. E esse choque aqui, pós-eleição e já de posse, dá sim a procura o vereador, né? Então a gente pede até assim para a comunidade entender e... Ah, mas o vereador ganhou, agora sumiu. Não, não é isso. É que aparece tantos eventos, tantas reuniões, né? Ontem mesmo, sexta-feira, na parte da manhã, a minha manhã foi em reuniões. Estive na Câmara de Vereadores para acompanhar lá o início da reforma. E já de imediato reunião com o meio ambiente, com o Ivo Borghetti, que está diretor interino. Também com o Cristiano na obras, né, acompanhando o processo. Porque queira ou não queira, nesse janeiro, a prefeitura em si, na verdade, ela está enxugada. Férias, está no processo de recesso. Então... Nós pedimos agora para a comunidade ter um pouco de calma, né? Então a gente vai ser parceiro da comunidade em si e também pede para que a comunidade seja parceira da administração, em especial da Câmara de Vereadores, que tem que trabalhar com inteligência no momento, né? Agora ninguém fala em puxar tapete de ninguém, o processo não é esse, é trabalhar dentro do que esperam. Novidades, notícias boas. Vem aí, por exemplo, a Prainha. A Sanepar iniciou, né? Tem que começar pela Sanepar. Feito o trabalho de esgoto lá. Uma obra que é 2 milhões. Né? E com isso, se estuda já possibilidades dentro da Secretaria de Criação, da Secretaria da Família. Ontem quinta-feira, almocei com a doutora Sandra, que é de São Paulo, foi secretária de Educação em São Paulo, hoje está em Brasília, vem em Foz do Iguaçu, acredito em fevereiro, março, para implantar um projeto aqui que vai trabalhar com famílias. Hoje, um exemplo, conversando com o secretário, o diretor, melhor, do meio ambiente, questão dos catadores de materiais recicláveis, né, que tem que olhar com carinho. Tem mais de 700 crianças que fazem esse trabalho e não podem, né? Trabalhavam, porque agora nós vamos ter que se unir, dar as mãos para criar alternativa para que a família não coloque essas crianças na rua. Nessa composição da mesa diretora ficou uma situação de que 14 vereadores votaram na chapa e apenas um se opôs, que foi o vereador Newton Bobato, que declarou que fará oposição. Semana passada nós ouvimos aqui na CBN, neste mesmo programa CBN Entrevista, o vereador Zé Carlos. Inclusive, a gente recebeu várias mensagens aqui no e-mail da CBN de pessoas questionando que não haveria oposição dentro da casa ao prefeito Reni Pereira, que a Câmara seria submissa. Esse foi um dos entendimentos de muitos ouvintes aqui da Rádio CBN. O que é que você, como vice-presidente, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, pode colocar? Porque a gente sabe que o papel do vereador é principalmente fiscalizar e fazer leis. O que é que você, como ocupante desse cargo, pode colocar aí com relação a relacionamento entre poder executivo e legislativo aqui em Foz do Iguaçu? O discurso, não só do Coquinho, de todos os vereadores, você acompanhou aqui mesmo na entrevista, trabalhar para a cidade. Isso é natural, é válido e tem que ser. Agora... Não ter oposição, ninguém pediu voto para ser oposição, para entrar naquela oposição de briga, de intriga, de racha, de bate, que a comunidade não quer mais isso. De travar projeto. Não, de travar tudo. Projeto, porque foi ele, porque foi aquele. Agora, tem que se olhar esse projeto, olhar aquele projeto, né? Acredito que o vereador Newton Bobato também vai fazer isso. Ah, mas o executivo está descendo um projeto que encaminha-se alguma situação dentro da vara, uma criação do projeto da Secretaria da Família. Se for por bem da sociedade, acredito que o Nilton Bobato vai votar sim. Então, mas desceu um projeto que vem de uma maneira que a comunidade não vai gostar. Nós vamos ter que analisar o projeto, até porque passa pelas comissões. A oposição ela tem que ser vista de uma maneira diferenciada. Ah, não é, ó, o Coquinho, eu pedi voto pro Chico Brasileiro. Eu votei no Chico Brasileiro. Perdemos a eleição para prefeito. O prefeito eleito, Reni Pereira, ganhou pela maioria. Agora, não é eu que vou agora aqui para ser o bonitinho ou se fazer de bonitinho, entrar em confronto com o Reni. Você tem que entender que o Reni, ele é o prefeito, mas existe uma cidade. E então, quem fez esse trabalho de querer tão logo se aparecer, e principalmente na oposição, perdeu o espaço. Né? Estou falando aqui porque eu não estou falando mal de quem foi prefeito na administração passada, né? Com muito respeito a todos. A gente sempre fala, brincando até com o prefeito eleito, ele foi eleito com X de voto, a gente até brinca, aumentou o voto, dobrou o voto, porque agora todo mundo votou. É assim os vereadores também. Vereador que se elegeu ali com 4 mil votos, já apareceu 8 mil. Vereador que se elegeu com 1.600, caso o vereador seja, já apareceu mais de 5 mil. É uma maneira de falar. Ah, vereador, agora eu quero que você me arruma isso, porque eu votei em você. Então a gente não tem, é secreta a votação. Mas o sistema ali dentro da Câmara de Vereadores, eu acredito que, diferente dessa que passou, ela está sendo diferenciada porque se misturou tudo. Então, não se fala ali oposição, situação. Os projetos que vão vir para a Câmara de Vereadores serão analisados por essas comissões, que está bem dividida, está bem direcionada com os nomes, e vai a plenário. Então, acredito que vai ser feito um trabalho diferenciado, sim. Coquinho, para os ouvintes que estão nos acompanhando agora aqui, até aproveitar esses últimos minutos da nossa conversa, para que você deixe aí uma mensagem a esses ouvintes, sejam aqueles que votaram, que não votaram, enfim, porque agora você representa todos os iguaçuenses ali na Câmara Municipal. O que esperar, portanto, destes primeiros 2 anos aí da Casa de Leis em que está essa mesa diretora e também dos 4 anos de mandato daqui para frente? Olha, a comunidade vai ouvir aí, eu acredito que não vai ser tão mar de rosa também. A gente vai ouvir aí alguns vereadores, de repente, descontentes com a administração. De repente, né? Estou falando aqui, não estou prevendo aqui o futuro, mas a gente conhece alguns nomes que estão ali dentro. Mas eu acho que, acima de tudo, vai ver a maioria dos vereadores trabalhando de mãos dadas. Indiferente o seu partido, indiferente a sua região onde mora. Eu falo por mim. A amizade que eu tenho com os demais vereadores é o bastante para buscar um diálogo, uma conversa, e aonde tivermos que ajudar, nós vamos estar sendo parceiro. Então, esses 2 anos, a gente fica também na expectativa também, como será, né? É uma pergunta também que fica entre nós, porque, vamos ser sinceros, ainda não começou para valer. A partir do dia 4 de fevereiro, a Câmara de Vereadores já abre a comunidade, já vai começar realmente as sessões. Eu estou sabendo que o prefeito Reni Pereira, agora na quinta-feira, já me falou comigo que vai entrar, convocar a Câmara de Vereadores já para janeiro, para uma sessão. Não sei o dia ainda, acho que lá para o dia 22, porque dia 20 é no domingo. E já para, acho que alguns projetos que ele vai encaminhar à Câmara de Vereadores. Uma é a criação da Secretaria da Família. Provavelmente o prefeito vai separar a Secretaria de Obras com o Meio Ambiente, que ela estava na mesma pasta, né? Então, são coisas que vai acontecer por imediato. E o processo natural, acredito que é 1 ano aí para todo mundo se conhecer o seu ambiente de trabalho e começar a executar os projetos ou encaminhar os projetos, né? Então, nós entendemos como o Reni pegou a prefeitura, ele e sua equipe de transição, acredito que está entendendo que há um período que tem que ter calma, né? Mas tem que correr atrás, sim. Acho que já foi para Curitiba, está indo para Brasília. E aonde a Câmara de Vereadores tiver que ajudar, vai ajudar, sim. A cidade, o município de Foz do Iguaçu. Conversei aqui na CBN com o vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho do PTN, neste CBN Entrevista deste sábado. Coquinho, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço o espaço, estou à disposição. Como eu falei, o meu gabinete estará de portas abertas à comunidade iguaçuense. Eu deixo aqui um grande abraço para toda a comunidade. Como você falou, indiferente se voltou ou não voltou, a expectativa é de todos. E é nós caminhando aí nas ruas, nas avenidas, nos centros, nos eventos. Os cumprimentos que a gente está recebendo, as pessoas que estão nos cumprimentando, a gente tem dado atenção ou procurado dar uma atenção a qual eles merecem, com uma atenção especial. Então, o vereador Coquinho, a sua assessoria, e digo aqui, o meu projeto continua, vai ter lá a foto do vereador Coquinho e a foto dos assessores também, a qual eu quero que a comunidade conheça, para que quando eu não possa estar presente, ou os mesmos podem me representar à altura. Então, deixo aqui um grande abraço a todos, em especial aí aos funcionários, à equipe da CBN. CBN Entrevista volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã. Nós vamos ao repórter CBN Rede Nacional na sequência. E lembrando a você que está nos acompanhando neste momento que este programa estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. Na sequência, portanto, repórter CBN Rede Nacional, logo depois CBN Turismo aqui nas ondas da rádio que toca notícia.